Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 2. Eu sou Rod Reis. Sou Breno Costa, do Universo Who. E eu sou a Mila, finalmente no podcast. Também do Universo Who. Também do Universo Who. Isso, pra quem tava reclamando... Agora tem a presença feminina, né? Pois é, e pra quem tava achando que eu era homem, agora vocês vão poder me escutar. E a gente tá aqui reunido pra falar do episódio 2 da quinta temporada do Doctor Who, né? Que é o The Beast Below. É isso aí. Antes de falar do episódio, queria comentar uma coisa que eu percebi, que essa temporada foi a única que começou sem nada antes vinculado. Que nem quando, sempre que o do Doutor regenera, sempre tem alguma coisa que liga com o que estava acontecendo antes. Que nem quando o Eccleston regenerou pro David Tennant, a TARDIS ainda era quase a mesma e tinha a Rose. E quando o terceiro doutor regenerou pro quarto, tinha a Sarah Jane, né? Então sempre, assim, tem alguma coisa que faz a ligação. E essa temporada, todo mundo que fala, ah, mas pode começar dessa temporada, não tem problema, fala que pode por causa, exatamente por isso, né? Porque você não tem nenhum vínculo quase com o que aconteceu antes. E acho até essa ideia mesmo dos produtores de chamar a gente nova a partir de agora. Isso. É, inclusive já até anunciaram que eles não pretendem, pelo menos nessa temporada, trazer de volta inimigos das últimas temporadas, só além dos clássicos, né? Do Cyberman e os Daleks. E eu acredito que não vá ter volta de Rose ou nenhuma outra companheira antiga, não. É, também acho que não. Nenhum personagem do Russell, né? Inclusive o Jack Harkness, muita gente queria que voltasse. Muita gente cogitou a volta dele nessa temporada, mas parece que também não vai ocorrer. É, o que eu ouvi falar, não me lembro aonde, eu li no Universo Who, que o Russell ia matar a personagem da filha do Doctor, só que o Steven Moffat falou pra ele não matar, porque ele talvez usasse ela na fase dele. Isso, eu vi falando no Doctor Who Life Combom, é um blog que tem também. Eles sempre postam umas curtas. E aí eu vi isso e tem isso. Que o Steven Moffat interviu em favor da personagem, da filha do Doutor. Surgiu na quarta temporada. É, eu acho interessante. Eu acho que é um personagem que ficou meio jogado, né? Assim... Isso, não desenvolveu, né, o personagem no episódio. Pode ser que voltando... E uma história interessante. Ah, eu acho que vai ser interessante, sim, porque ela ficou totalmente perdida, né? Eu acho que até ficou meio sem contexto. Ela simplesmente desapareceu e, sei lá, foi pro limbo. É, eu acho interessante ela voltar. O estranho é que o pai dela vai ter quase a mesma idade dela, né? Pelo menos na primeira temporada de 63, o doutor tinha uma neta, só que o doutor parecia um avô. Dá pra você falar que ele era o avô mesmo da menina. Mas agora o cara não tem cara de pai. Cara de irmão mais velho. É, na quarta temporada, quando ela apareceu, já não tinha, né? Agora menos ainda. Well done, Alfie. Good girl, Tabitha. Very well done, Ranjit. Good girl, Chloe. Well done, Ben. Well done, Mandy. Bad boy, Timmy. Zero. A whole sends a man above below. One has a plan, but both must go. Mile after mile above beneath. One has a smile, and one has teeth. Though the man above might say hello, expect no love from the beast below. Vamos começar o review do episódio The Beast Below. Eu gostei do episódio, eu gostei muito da história, eu não gostei de algumas coisas que foram utilizadas pra contar essa história, né? Teve algumas coisas que me incomodaram um pouquinho, outras me incomodaram um pouco mais. Mas a história em si, eu achei muito boa. Então, todo o conceito da Inglaterra junto com a Irlanda do Norte ter saído assim numa nave e procurar um outro lugar, eu achei bem bacana. Assim, esse episódio pra mim, o propósito dele foi estabelecer a Amy como companheira do Doutor. Assim como o Eleventh Hour estabeleceu o Matt Smith como o Doutor, esse episódio serviu pra estabelecer a Amy como a companheira. Exato, porque nas outras temporadas não precisava estabelecer a companheira. Não, na verdade não precisava estabelecer o Doutor depois da companheira, porque ou o Doutor já era conhecido da audiência, ou a companheira já era. No caso, quando mudou do 9 pro 10, precisou introduzir o Doutor no especial de Natal. Quando mudou de Rose pra Martha, precisou introduzir ela no Smith and Jones. E no caso, quando mudou pra Donna, que introduziu ela no Partners of Crime. Não precisava introduzir os dois personagens principais. Na verdade, a Donna nem precisou ser apresentada nesse episódio. Ela foi apresentada no episódio de Natal, né? The Runaway Bride. Isso. Então, quer dizer, ela já era um personagem que a gente conhecia um pouco, né? Sabia que existia. É, a gente já tinha visto já um pouco. Mas vocês gostaram do episódio? Vocês gostaram de precisar ter esse episódio pra mostrar a Amy, pra mostrar assim, um pouco de como vai ser o relacionamento dos dois? Olha, eu gostei do episódio. Não achei que foi um dos melhores de Morfagem. Admito que já vi coisa melhor dele. Agora, a história foi excelente, todo o pano de fundo da história. Agora, eu não gostei da forma como foi desenvolvida a ideia. Achei que ficou um pouco confuso, ficou um pouco truncado. Acho que tem muito material pra passar em pouco tempo. Teve a questão dos Smilers, dos Winders, da rainha, da nave, todo o conceito. Eu acho que ficou um pouco confuso aqui. Foi o que o pessoal mais reclamou, realmente. Foi um pouco atropelado o episódio. Eu acho que com relação a apresentar a Amy, acho que ficou faltando algumas coisas, assim, que... Eu não sei, eu acho que são fundamentais, assim. A gente não sabe de onde ela veio. Ela não tem... Não apareceu até agora nenhum parente dela, nenhum amigo. Ela não tem nenhum link, além do namorado, né? Que... A gente não sabe nem se é o noivo dela, né? A gente não sabe nem se ele é o noivo dela. Então, assim, a gente não sabe de onde ela veio. A gente não sabe de onde ela tirou essa conclusão da história, né? Não sei, eu achei... Dá pra você sacar muito da personalidade dela. Ela mostra que ela veio, isso é fato. Ela já tinha falado em entrevista que ela estaria em pé de igualdade com o Doutor. Isso já tinha sido divulgado antes da estreia da série. Mas eu acho que o que faltou foi a gente saber de onde ela veio, quem ela é, né? Acho que isso... Ficou bastante a desejar. Até agora a gente só sabe que ela morava naquela casa ali e cresceu. E é quistograma, só. Isso, essa pressa dele em estabelecer a Amy como companheira pode ter ligação também com o resto da temporada. Ele pode estar não querendo desenvolver ela ao longo da temporada e sim estabelecer logo pra preparar um finale focado nela. No caso, focado no personagem que a gente já... Fez um laço, já criou um elo. Pode ser por isso também que ele esteja correndo em introduzi-la, né? Mesmo que seja uma temporada nova, eles estão seguindo certas fórmulas, que é o Doutor, uma das primeiras viagens, ele leva ela para o futuro. Que eu acho que aconteceu isso com o Eccleston e a Rosie, né? Que eles foram pro fim do mundo. Isso. E logo depois eles vão encontrar o Charles Dickens na Martha. Eles vão pra Inglaterra pra encontrar o Shakespeare, depois eles vão pra New York, né? Isso mesmo. E também tem toda a questão de toda temporada, um episódio, eles vão encontrar um personagem histórico, né? Dessa vez já tá aí na porta, né? É o Churchill. Eles vão encontrar o Churchill, mas eles encontram o Van Gogh também. Tem o Van Gogh mais pra frente. Olha, então... Eles estão arriscando bastante. Eu acho que o fato de ser o terceiro episódio ser com o Daleks, né? O quarto já ser com os anjos. Ele arriscar... Quarto e quinto, né? Isso, quarto e quinto. Ele arriscar um episódio duplo com os anjos, sendo que tá todo mundo na expectativa que ele vai ter que superar, de fazer uma continuação, entre aspas, com os anjos. E esse episódio dos anjos... Para a maioria das pessoas, para 99%, é um dos melhores episódios, né? Se não o melhor. Eu acho que são os mais esperados da temporada, né? E ainda tem a doutora Riversong, que vai aparecer nesses episódios, já tá confirmado. E a gente não sabe se vai ser esclarecido aquele mistério que ficou no final daquele episódio dos Vasta Nerada, né, da biblioteca. É, assim, eu acho que ele tá arriscando, assim, ou ele se garante muito, né? Acho que ele... Você acha que ele tá gastando muita munição no início? Não, eu acho que ele tá indo pro tudo ou nada, mas eu acho que ele tem cacife pra bancar isso, né? Até agora eu tô gostando. É, a gente tá no começo, mas até agora... Uma das principais características do Moffat é o de criar personagens marcantes, né? Como é o caso da Riversong, da Sally Sparrow, das crianças de máscara. Eu acho que foi subaproveitada nesse episódio com... Não com a Listen, com o personagem que eu gostei, mas com os vilões, né? Aquelas... Os Smilers. Cabines. Isso, não gostei daquilo. Então, mas... o que eu achei foi que ele foi um truque meio barato pra explorar o Fear Factor do episódio. Com certeza. Né? Eu acho que foi um... Eles precisavam criar algo que nem ele criou no... Aquelas no Empty Child, que eram aquelas pessoas com a cara de máscara, que eu achei legal e tal, que serviu pra fazer parte mesmo, assim, e além de fazer parte, dava aquele susto e fazia toda aquela parte de fazer medo e tal. Nesse, esses serviram só que... Qual que é a função deles? São tipo uns alienígenas que... foram contratados pra ir decidir quem vai pra besta e quem não vai? É isso, não ficou claro se são alienígenas ou se são criações da própria rainha, né? Eu acho que ficou, pra mim, pareceu isso, que eram criações dela, que eram maquinaria criada por ela pra manter o sistema de esquecimento, de entrega besta, manter esse sistema funcionando. É. Não, e no começo a coisa promete, assim, quando o garotinho entra no elevador e aí na hora que ele cai, a impressão que dá é que vai ser um negócio assustador, assim, né? Mas aí a coisa não emplaca. É isso. Eu também não gostei. Foi isso que eu disse, que achei meio confuso a forma como as ideias foram apresentadas. Um episódio que começou assim, prometendo tanto, acabou terminando de forma meio fraca. Ah, eu gostei dessa surpresa. Eu gosto quando o episódio me surpreende. Parecia que ia ser uma coisa tipo que nem aquele monstro do The Satan's Pit, né? Que o doutor vai lá, cai naquele buraco e tem o diabão lá embaixo, né? Achei que podia ser algo assim. Mas a conclusão até achei legal, eu acho que mostrou bem também como o Steven Moffat e toda essa fase dele vai ter um quê de conto de fadas. Exato. A Inglaterra pegou essa nave, foi pro espaço e tal, só que eles não esconderam o que estava acontecendo do povo, né? Eles mostravam, e aí a própria pessoa tinha o direito de esquecer. E aí todo mundo acabava esquecendo, porque tipo, achava que o bem do povo era melhor e maior do que o bem da besta, né? Digamos assim. E o fato de repararem também que quem protestava sumia deve ter ajudado também um pouco, né? Agora, outra coisa, essa história toda da baleia estelar, espacial, acabou me remetendo àquele episódio de Torchwood, que também tem uma baleia gigante que eles ficam tirando a carne. Verdade. Me lembrei muito daquele episódio. Inclusive, no final, o Jack também fica no mesmo conflito de matar o monstro, de fazer o quê com ele. Acho que lembrou. Verdade. É, verdade. É, mas no fim, em Torchwood, eles resolvem... Eles resolvem matar a baleia. Que era o que o doutor ia fazer, né? Uhum. É, até que ele falou que se ele não ia mais poder ser chamado de doutor, porque ele ia ter feito a eutanásia, né? É, essa parte eu gostei muito, porque o Matt Smith, ele lida com essa tristeza do doutor, dessa perda, de uma forma muito diferente que o David Tennant lidava. Ele expõe isso na tela de uma maneira diferente. Você percebe que ele está triste, ele manifesta isso com raiva, mas não é uma coisa assim que te dá um pesar, que te dá vontade de chorar, nem nada disso. É. Você vê que ele tá triste, você vê que incomoda, mas a impressão que dá é que ele é uma pessoa que tá conseguindo lidar com as coisas ruins que aconteceram. Isso eu acho mas renovador. Você não acha que eles voltarem com isso de, é o único da espécie, blá blá blá, você não acha que isso pode ser indício de alguma coisa na história mais pra frente? Com certeza. Que nem quando apareceu em 2005 o Eccleston, tava muito forte isso, né? Toda hora ele falava e pensava e tal. E, assim, por que será que voltou isso, né? Ou será que foi só pra ter a relação com a baleia, né? Só pra fazer a ligação do porquê que o doutor se sentiu tão nervoso, né? Agora, pra trabalhar essa ideia de que você tá dizendo no caso de volta dos Time Lords, é isso? Assim, eu, no final, quando a gente for falar da resolução toda da história, aí eu vou falar uma teoria relacionada com isso. Yeah, your basic memory wipe job must have raised about 20 minutes. But why would I choose to forget? Because everyone does. Everyone chooses the forget button. Uma coisa que eu achei legal do episódio foi que a gente sabe o nome do meio da Amy. Jéssica. Amélia Jéssica Ponte. E tem a questão da idade dela também, né? Que muita gente apontou erro da questão da idade dela. Que ela sai do século XXI com 23 anos e no século XXIX ela tá com 1306. Tá errado. Pode ser ou erro, ou pode ser que toda a coisa do rasgo no espaço-tempo tá causando isso, né? Então vai ver o sistema deles de votação é capenga. Ela tá adulterada. Outra coisa também que deixou em aberto foi a situação dela, o estado civil dela, né? Que vai ser tratado no episódio especial pra isso. Aham. Uhum. Mas parece que ela se importa, né? Ela tentou falar, tentou, mas não falou, né? Ela tá super em dúvida, né? Até no final ela fala, você já fugiu de alguma coisa porque você tava indeciso, ou porque você tava com muito medo. Ela fala isso no final do episódio. Ou porque você podia, né? Ou porque você simplesmente podia fugir disso. Então eu acho que é meio essa a história, assim. Ela tá... Ela teve 14 anos pra trabalhar essa ideia de fugir com o doutor, né? Então ela amadureceu bastante essa ideia. Com certeza. Não, e a relação deles vai ser isso, né? De que o doutor é um amigo imaginário que ela teve a vida toda e que agora virou realidade. E então, assim, outra coisa que remete bastante é conto de fadas, né? Dificilmente vai rolar atração sexual ou atração homem e mulher entre os dois. Eu acho que a relação deles vai ser mais de um amigo imaginário, uma entidade que pode fazer tudo que quiser e pode levar ela junto, né? Então ela se fica maravilhada com isso. Agora, quando começou a história logo, você já imaginava que queria desenvolver dessa maneira? Chegou a imaginar algo parecido? Que nem a Mila falou, que ia ser mais terror. Eu achei que a besta era uma coisa assim, tipo um Cthulhu vivo embaixo da terra. Eu achei que eu ia pular da cadeira de medo. Vocês perceberam que quando tem aquela cena daquele toldo que a Amy entra, em cima do toldo tá escrito Magpie Electronics? Com certeza. Nossa, péssimo revival. Com certeza. Já preparando pro impacto do próximo episódio. Né? Já pensei no pior. mas eu achei um easter egg legal, assim, eu acho que quem pegou viu, olha, tipo, fizeram uma referência a um episódio mais ou menos meia boca, mas fizeram referência a algum episódio antigo. Eu, né? Gostei, porque logo quando ela abre a tenda, a besta tá lá dentro, né, então já gostei que eles... Mas eu achei tão esquisito, aquele rabo parece um rabo de escorpião, isso. Assim, de onde que sai aquilo, né? Logo quando eu tinha visto... Quando tinha visto os promos, eu achei que fosse um tipo de escorpião, alguma coisa assim, mais assustadora. Não é uma baleia rosa gigante, fofura. É uma das coisas que eu achei que ficaram bem esquisitas, né? Da onde que sai aquilo? Aquilo é, tipo, sai das costas dele, né? Do lado. É, então aí eu achei que isso também foi um truque barato pra botar medo. Pra ter o fator, nossa, tipo, que bicho é esse, né? Que no final... forçado. É, um pouco forçado. Mas... agora, já que os vilões, né, do episódio, assim por dizer, né, os vilões, não me convenceram tanto, Moffat conseguiu criar outro personagem marcante. Eu gostei muito daquela personagem da rainha, né? Da Listen. Gostei muito. Acho que se continuasse desenvolvendo a história dela para outros episódios, acho que seria bem interessante. Mas, infelizmente, a gente não vai ter como. Eu gostei da personagem, mas eu não gostei da forma como foi interpretado. Porque eu acho assim, a família real britânica tem toda uma pompa e circunstância que é uma coisa que vem de séculos. E até hoje eles não perderam isso. A gente entrou o mundo se moderniza, tudo se moderniza, mas eles continuam com a mesma pompa e circunstância de sempre. Então eu duvido muito que daqui a 300 anos eles, se ainda existir a família real britânica, eu duvido muito que eles vão perder essa pompa toda. E aí ela usa um sotaque meio... eu achei que não cabia ali. Eu acho que a postura dela de investigar, ter curiosidade de querer salvar o povo dela de alguma coisa que ela acha que é uma conspiração. Isso tudo eu achei bem dentro do contexto, nem questiono o figurino nem nada. Mas eu acho que a postura e o sotaque não condizem muito com o que a gente vê, né? Eu acho que, poxa, ela é uma descendente da família real britânica. Ela não é qualquer uma. Mas isso também pode ter relação com o que aconteceu, né? A Terra pegou fogo, daqui a 8 séculos a Inglaterra tá numa nave. Pode ser que isso acabe mudando também os costumes. Sim, mas ela tem um sotaque meio... ela tem um linguajar meio estranho, assim. Eu achei que não combinou muito com o personagem. Óbvio que se você sai da Terra e vai às pressas... pro espaço, muita coisa se perde, isso eu concordo com você, mas você não vai perder o seu sotaque, você não vai perder a sua forma de falar, e isso eu achei que foi uma falha, não gostei, assim, achei que podia ter sido melhor. Bom, Mila, peraí, você tá ouvindo isso? Claro! Tá ouvindo? Peraí, eu acho que... a caixa azul? Não, mas é... pera aí, acho que o... será que é o Ricardo? A nova regeneração do doutor? Já? Ele tá na tarde... é... Ricardo, é você? Oi, sou eu. Ô, Ricardo? Tô aqui debaixo do painel, tô dando uma ajeitada aqui. Deu um problema aqui, deu um curto aqui no negócio, tentando consertar. Sua tarde está... Tá disfarçada do quê? Cara, minha tarde tá disfarçada de hack de servidor. Nossa, você saiu aí de dentro. Sempre errando a hora, né? Ou erra a data, ou erra a hora, é sempre assim. Pois é, né? Tá tudo errado, tem que acertar a hora. Deve ser aquele problema do bug do milênio. Ainda bem que você não levou 12 anos pra chegar aqui. Menos mal, né? Menos mal. Só um parênteses, o negócio do hack é o seguinte: eu tinha um hack de servidores na escola que a gente ganhou, eu escrevi na porta tarde de pobre, e tirei uma foto de eu entrando nele. Bom, a Mila tava falando do personagem da Liz Ten, da Liz Dez. Ah, cara, eu vi o episódio ontem, adorei, cara, que barato aquele episódio. Eu falei, tava falando pra Cláudia agora, quando tava tomando banho, que episódio gostoso de ver, cara. Gostei de ver, eu falei, pô, tem que ver de novo esse episódio. Tem episódio pra ver várias vezes, adorei o episódio. E eu achei muito interessante a Liz Ten. Muito interessante. Uma coisa que eu achei curiosa, assim, ela é mulata. Pelo menos uma percepção, ela é morena, mas uma morena quase mulata. Entendendo assim. E sendo sendo a rainha. Isso eu achei muito interessante. A atriz é bonita, muito bonita. Bonita também. Ô Mila, oi. Mas assim que você tava falando, eu achei também um pouco esquisito, mas eu acho que... Eu achei que um pouco dessa esquisitice foi porque ela meio que... Ela sabe a verdade, né? Ela sabe que ela vai atrás da verdade, tanto que então é meio essa coisa dela ser reclusa, dela usar máscara, é um pouco disso dela ser meio, meio um Batman, assim, da história, sabe? Tipo, ela ter um alter ego pra investigar tudo. Ou será que ela resetou tanto que já era? Eu acho que ela sempre espera que de algum jeito ela vai chegar lá no... Na verdade, né? Eu tava conversando no Twitter com outra pessoa que assiste, com a Mika, foi que ela tava comentando que muitas pessoas acharam que o vilão do episódio, na verdade, seria a própria Liz Ten, que armou todo esse esquema e que se resetou pra poder ficar de fora, né? Uhum, acho agora, bem provável. Acho bem agora, provável. Eu não tive essa visão da personagem. O que eu acho que ela fez isso? Porque ela não fez isso pra somente torturar. A mais pura intenção era torturar o animal. Ela fez isso pra salvar o país dela, a nação dela. Ah, ela... com certeza. Eu acho que esse é um episódio sem vilões. Eu não consigo também vê-la como vilã, porque não é que aquela coisa que os fins justificam os meios. Eu não gosto muito dessa expressão e não concordo com isso. Mas, assim, a gente já entende o que estava acontecendo, né, por conta da ação, do que ter executado. Pelo menos, assim, você vê o episódio, eu pelo menos vi, assim, é compreensível. Não é que eu concorde, não concordo com o que ela fez, não concordo com como a coisa foi, mas a gente entende. Eu apertaria o esquecer, né? Apertaria o esquecer. É uma coisa que é um dilema... que eu gostei bastante do jeito que foi colocado, né? Eu acho que esse twist, assim, de que no final das contas realmente não tem vilão, né? O que é mais importante, e até todo o negócio do esquecer, é porque no final todo mundo se sente meio mal de saber, né, o que tá acontecendo. Ah, com certeza, carregar um fardo desse nas costas sem ter opção de esquecer é muito complicado. Seria uma nação inteira perdida no espaço, procurando... Um lugar para se estabelecer, que já não é uma coisa fácil, e ainda com o peso nas costas de estar sacrificando um animal, né? Então eu acho que a opção de esquecer é genial, assim. Não só sacrificando um animal, mas como fica bem claro, o último animal da raça, né? No caso, o último genocídio, né? Como o doutor já se recusou a fazer outras vezes. Uhum. No único episódio, mas ele citou isso, que é o último da raça, não vou cometer o genocídio. Ele sempre foi contra essa ideia. É verdade. Até mesmo aquele episódio com o Tom Baker, aqueles 6 episódios da Gênese dos Daleks, né? No final ele se recusa a exterminar os Daleks, apesar de saber que eles seriam fazer um grande estrago, ele se recusa. O que ele faz é atrasar a evolução dos Daleks. Isso ele mas ele não extermina. Não vai decidir contra os Daleks, que eles são a raça, tudo. Foi nesse episódio que eu vi. Lembrei agora. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu percebi no episódio, e eu quero ouvir a opinião de vocês. No primeiro episódio, Eleven Hour, tem o Prisioneiro Zero, correto? É. Nesse episódio, o menininho lá, o Timmy, começa o episódio recebendo um zero. No Eleventh Hour, ele tem 20 minutos pra salvar o mundo. E nesse episódio agora, a Amy, ela perdeu 20 minutos lá na cabine de votação, né? É. Então, vocês acham que tem a ver isso? Que coincidência? Agora o terceiro episódio pra notar isso aí também, né? É, isso que eu tô esperando. Ver se eu consigo encontrar... Um paralelo nesse terceiro. Esse terceiro vai ser texto do Moffat? Eu acho que não, né? Não, Mark Gatiss. Não. Então eu acho que não vai aparecer, não. Eu acho que isso vai aparecer nos episódios do Moffat. Minha opinião. Acho que isso só a gente vai só ver nos episódios escritos pelo Steve Moffat. Porque, pelo menos na série, nos outros episódios, né, na série, nas 4 primeiras temporadas, você via mais os elementos que amarravam toda a temporada, você via mais presente nos episódios escritos pelo Russell Davis. Eu acho que a gente vai ver isso mais nos episódios que o Moffat escrever. Mas pode ser uma coincidência também, né? Assim, ou assim, uma coisa muito que só quem for bem fã e quiser ficar tentar descobrir qual que é o mistério, né? Não, pode ser vai... só uma curiosidade, realmente, que ele colocou, né, pra atiçar. É, né? Só pra pegar, só pegar a gente, que é fã xiita, fã chato, que fica observando esses mínimos detalhes. É. Outra coisa, toda essa história de um país, uma nação sendo carregado nas costas de um animal, não remeteu a mais nada de vocês, não? Não lembrava de... Ó, Terry Pratchett. Com certeza. Eu queria tanto que fosse uma tartaruga. Uma tartaruga com quatro elefantes. É. Eu fui assistir o Confidential do episódio na esperança de que o Mafá falasse que se inspirou no Terry Pratchett, mas acabou passando em branco pra ele. Mas eu achei sensacional a ideia. Assim, eu acho que até o fato de ser a baleia né, tem a ver, mais a ver do que se fosse uma tartaruga dele ser o último da espécie, até porque no nosso mundo existem matança de baleia, né? Então não ia pro grande público, ia fazer mais sentido pra história ser uma baleia do que ser uma tartaruga, mas naquele zoom, né, que dá no final do episódio, aquela baleia ali parece que tem um casco, aquele casco não parece ter sido construído, não. Não, eu acho que aquele casco é o que prende a baleia. É. Eu achei que eles tinham furado o casco e se fixaram na baleia. Pelo menos ficou parecendo pra mim ali. É, eu acho que pode até ficar mais parecendo uma tartaruga, né, pra, de repente, quem... soube relacionar com o Terry Pratchett, assim, viu um pouco de tartaruga, né? Até porque aquele casco, ele esconde o que realmente tem embaixo. A gente só consegue ver naquela cena no final, né? Que a gente tem uma visão e uma parte da baleia. A gente não vê a baleia como um todo. Ricardo, você que chegou tarde, não sei se você pegou a discussão já dos Smilers. O que é que você achou desses vilões nesse episódio? Os monstros, né? Os vilões não, os monstros. Não, sei lá, não achei eles tão monstros assim. Eles são criação, né? Eles não são... Não tem a origem deles, é que eles foram criados, pelo que percebo, foram criados pelos próprios humanos. Ali foram criados para, digamos assim, pelos próprios ingleses, naquela espaçonave monstruosa, para ficar observando... Mas ficava criando aquele estado policial. Eu fiquei em dúvida se era criação humana ou um alienígena, né? É, no início eu achei que era alienígena. Deve ter uma parceria com alienígenas. Tem um alien aí no meio da jogada, uma nova raça. Mas quando vê que... E tem um momento que aquele serviçal, Hawthorne, né? Que fala com ela, fala assim... Todos nós aqui, nós trabalhamos para você. Mas vamos para a senhora, para a rainha, né? Ele fala, trabalhando para a senhora. Aí os Smilers, eu não sei, que começa a apontar, pareceu que eles são criação humana. Isso até porque o Mofá, para mim, sempre me pareceu que o ponto forte dele é focar as ações nos humanos. Você vê que em Blink é humano centro, no Empty Child, humano que é o centro, que recebe o vírus. É. Todos os episódios dele, a ação parte dos humanos. Ele evita colocar o centro nos aliens. Exceto no episódio de estreia agora, porque é inevitável. E mesmo assim, boa parte foi focada na Amy. É verdade. Agora, uma coisa também que eu fiquei sem entender é que a criança tira zero, aí vai descer de elevador, joga no poço, a criatura não come, e aí? Ele vai pra então, onde? Aí, né? Então, aí que é uma das... Acho que é uma coisa que mais me incomodou no episódio foi aquela hora que o doutor e a Amy caem na boca da baleia. Ele vai lá com o Sonic Screwdriver dele, ativa lá uma parada. O vomitão. É, que faz o bicho lá vomitar. Chama o Raul. Pelo que deu pra entender, ele tinha que vomitar eles pro espaço. Assim como tem um tubo pra alimentar, deve ter um tubo pra ejetar, né, a comida, os dejetos. Mas depois aparece o bicho e o bicho tá com a cabeça lá no espaço. Mas é isso, mas depois que o bicho foi solto. Não deu pra ter uma visão antes do bicho preso. É, antes a gente não sabe como era, né? Pra onde a boca dele tava voltada, se tava fechada por algum mecanismo. É, sei lá, isso foi uma das coisas que... Ficou meio solto. Que... Esse episódio teve muitos plot holes. É, isso ficou meio... Eu só concordo, ficou solto. Também acho. É, que nem eu falei no começo do episódio, a história é muito boa. Mas o jeito que eles contaram, eles tiveram que fazer várias dessas jogadinhas assim que às vezes não convence, né? Assim, eu já vi gente reclamando que como que o doutor não percebeu que era um bicho gigante embaixo, né? É, a gente não sabe se culpa o Moffat, o roteirista, ou se culpa o diretor, né? Da forma como ele organizou a apresentação das ideias. Porque toda a questão do episódio começa com ele falando que a Amy tem que prestar atenção em todos os detalhes. E ele não prestou atenção em todos os detalhes. É. Né? Nesse caso. Não, definitivamente não. E isso, e ao mesmo tempo, no início, o doutor banca o Sherlock Holmes, né? Ele pega e desvenda dois terços do episódio, tudo ali, só sentado observando a menina chorando, né? Ele faz um monte de coisa, ele fala, ah, isso é um estado policial por causa disso, daquilo, blá, blá, blá, blá. É o negócio da água. É, o que tá em frente ao nariz, ele ignora. Mas exatamente, está estampado na cara. Assim, vamos dar um desconto, porque o doutor acabou de regenerar, né? Não, é como ele mesmo explica no episódio, né? Ele tem várias ideias ao mesmo tempo, então ele não mantém tudo gravado, ele não se mantém a par de tudo. Às vezes passa e vai embora, pode ter passado, que é um bicho e ter ido embora. É difícil imaginar que ele, como doutor, com seus 906, 900 e tantos anos de vida e experiência, não tenha topado com pelo menos uma baleia espacial. Isso. Com certeza, né? Quando ele viu aqueles, não sei, aqueles tentáculos, aquele prolongamento da baleia saindo, ele podia ter identificado, realmente. Quem tinha que brilhar nesse episódio era a Amy, né? É. Era episódio pra ela. Então vamos comentar aquele final onde tudo se resolve. Sim, eu gostei da reação do doutor, apesar de ter gente que eu li assim que não gostou muito dele ter... Primeiro, dele não ter percebido tudo desde o começo, né? E segundo, ele ter aceitado fazer a eutanásia. Eu achei que legal, porque ele se identificou com o bicho, só que ele, eu acredito que ele seja um doutor que é mais nervoso, mais intolerante, talvez, né, do que os anteriores. Me pareceu com que certeza. Ele ficou muito puto. Ele me lembrou alguns episódios que eu vi com o Sylvester McCoy. Eu também achei ele um pouco intolerante a coisa, assim, achei um pouco irritadiço ali, e isso fez ele perder o foco, né? Eu acho que essa coisa, todo aquele momento que ele viu e fala, e que todo mundo falando, que não sei o que, muito humano falando nos meus ouvidos, não sei o que, blá, blá, blá. E isso que fez perder o foco. Agora, ele deixar passar e topar fazer a eutanásia, isso que eu achei um pouco assim, ele exagerado. Deixar escapar isso. O doutor acho que não deixar escapar, assim. Tanto o doutor quanto a Amy, eles fizeram a mesma relação de que o doutor é o último da espécie e é muito antigo, e a baleia também. Só que o doutor, ele... Essa personalidade dele nova, como ela é um pouco mais intolerante, ele foi pro lado de... Ah, é um absurdo isso que vocês fizeram, eu não posso matar todo mundo, mas então eu vou fazer o que... Naquele momento eu acho mais humano, enfim, entre aspas, né? Eu acho que outra coisa que deixou ele com raiva também foi o fato da Amy ter escolhido esquecer pra poupá-lo. Eu acho que ele pensou, putz, se ela tivesse me falado, se ela tivesse rejeitado a informação, se ela tivesse, de repente, sei lá, me alertado ou não tivesse me protegido disso, teria me poupado de chegar aqui e me deparar com essas... Sabe, eu acho que ele foi pego tão de surpresa que ele não conseguiu pensar direito no que fazer ali. Acho que essa situação aí serviu pra mostrar, principalmente, que o doutor também falha. Que apesar de admirarmos ele, que ele às vezes erra. Ele erra em vários pontos também, né? Ele não é perfeito, né? Então, mas eu não achei tanto... Explícito ali isso. Ele erra, calma, gente, ele erra. Ele tem... Mas será que isso é erro? Eu acho que isso também mostra que ele também pode, ele também precisa de uma companheira. Tu vê que ele chega no momento e fala que vai, né, vou pegar, vou te devolver. Do tipo assim, ele fala, você não tinha que ter mostrado nada. Ele tá bem irritadiço e ela pega e ela que resolve tudo. Não, mas eu não acho que é um erro isso. Eu não acho que ele errou nesse momento. Eu acho que ele teve uma reação possível. Eu acho que ele teve uma reação como qualquer outra pessoa teria. Eu acho que muitas pessoas poderiam ter esse tipo de reação, que achar mais humano é fazer uma lobotomia no bicho. Não, mas o que a gente falou foi assim, que Amy Pond teve uma visão que o doutor não teve. Eu não achei isso forçado, porque às vezes é uma visão de fora, É bem diferente de quem tá no calor da emoção ali. Então o doutor errou por causa disso. Ele não viu essa possibilidade de da rainha abdicar e continuar a mesma situação. Eu não achei forçado a Amy salvar o dia, como disseram. Eu achei que a visão de fora ajudou bastante. Ela fez a analogia do doutor com a baleia, foi um raciocínio dela. Achei tranquilo isso, não achei forçado nada. E ela foi meio impulsiva, né? De repente, essa cena teria sido mais aceita se ela tivesse chegado pra ele e falado: o que você acha se nós fizéssemos assim? É, mas o doutor tava bem descontrolado, né? Mas eu acho que também eles estão querendo dar um papel mais importante pra companheira do doutor. Talvez eles queiram, o Moffat queira mostrar e enfatizar mais o papel dela, não ser apenas uma companheira, uma companheira do tipo está abaixo. O que eu percebo, me passa a impressão, é que ele não quer botar ela como se esteja, tipo, o doutor está num pedestal inatingível. Talvez colocar eles um pouco mais de pé de igualdade. Tipo, ele é um cara antigo, bondoso, inteligente, sabe coisa pra caramba, joia, beleza. Ele tem muita capacidade, ótimo. Mas ela também não tá tão aquém, entendeu? Ela não tá tão aquém, porque em outras temporadas a gente reclamava muito, por exemplo, da Rose como companhia e depois se apaixona. Todo mundo lembra da Marta, que botou o pé no Tati e se encantou por ele, mas ficou naquela posição secundária, né? Se colocou muitas vezes apenas como a ajudante que segue piamente e apaixonadamente o que ele manda. Já mudou um pouco com a dona, né? A dona peitou, enfrentou, discutiu, não sei. Talvez com a Amy eles estejam enfatizando mais o lado de ela não ser tão, assim, se botasse uma submissa. Escala tão submissa, exatamente. Mas talvez um pouco mais igual a ele, entendeu? Não que assim, não que ela vá ter todo o conhecimento, ela não é um senhor, ela não é uma da raça dele, ela não tem toda a experiência dele, mas ela também acaba de ter situações que ela resolve o problema e ele não. E isso pra mim não foi choque nenhum, pelo contrário, achei muito bacana. Eu também. A reação que ele teve me lembrou muito o que o pessoal falou do filme do Star Trek, aquele piti que o Spock teve, né? Eu acho que aquilo lá foi pra deixar um pouco o Spock mais humano, né? Mostrar que o Spock que a gente conhecia era muito lógico e distante, e agora não. Eu acho que esse rompante de raiva e, não fala comigo que eu não quero ouvir vocês. Também é um pouco pra mostrar que o doutor, ele ficou sabendo de uma coisa que ele não concordava, né? E ele demonstrou isso de uma forma raivosa. Eu achei legal isso, eu gostei. Teve gente que falou que, o doutor jamais teria esse tipo de reação. Eu acho que ele teria. Acho que pelo menos espero que essa encarnação tenha mais conflitos. Ele não tenha tanta certeza das coisas. O que torna ele mais próximo do que a gente é, né? Com certeza. Torna ele mais humano. E eu acho isso bacana. Torna ele mais passível de errar. E gente, às vezes, até de uma certa forma, questionando a atitude dele, eu acho que torna a história como um todo mais rica. Enriquece a história. Tipo, ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, ele não é capaz de ter todas as respostas, pelo contrário. E ele também pisa na bola, ele também faz coisas que não deve. Essa encarnação do doutor me lembra muito a quinta e a sétima. É, do que eu já vi até agora, me lembra bem essas duas. Eu acho que esse doutor mais humano é, como eu tinha dito, é uma característica mais do Moffat. Ele tá fazendo esse doutor mais humano, ao contrário daquele doutor onipotente que tinha nas outras temporadas. Tipo, aparece, vou resolver a situação, vou salvar o dia, aí o Silver, vamos lá. Esse agora tá sujeito a falhas também. Não, e pra quem reclamou da minissaia, assim, uma camisolão tá bom, né? Mesmo coberto de vômito depois, né? In bed above, we're deep asleep. While greater love lies further deep. This dream must end, this world must know. We all depend on the beast below. Bom, terminando o episódio, a gente descobre que nunca precisou de prender o bicho lá, né? Sim, o bicho foi que quis. Ele ouviu o choro da molecada e se comoveu. Assim, acho legal, se você for pensar com a cabeça bem de... A história é bonita e, né? Totalmente conto de fadas. Acho que é isso que é o que a gente tem que encarar nessa nessa fase, né? A gente tem que ter a nossa cabeça bem aberta pra curtir a viagem. É isso que eu tô percebendo até agora. E o que faltava pra aparecer? Ou uma rachadura no tempo e no espaço, que é a última coisa que aparece lá no caso da nave, do bicho, né? E uma coisa achei curiosa, em outras temporadas, quando, por exemplo, o Russell Davis botava a coisa muito por alto, então se você não estivesse prestando atenção, você deixava passar. Por exemplo, a Rose aparecendo na quarta temporada, aquela cena que ela aparece no telão, eu só percebi na segunda vez que eu vi o episódio. O Bad Wolf, metade das aparições da frase Bad Wolf na primeira temporada eu não vi. Nessa, o cara pegou e deu um close na rachadura. É. Ou do tipo assim, se você não notou, você não caiu a ficha, tá aqui, ó. Esse olha é só como ela aparece. É, ele só faltou batinha aparecendo em cima. Tá vendo? Já vi isso aqui antes, não? Então, um close na rachadura. Mais óbvio que isso. Só faltou a setinha vermelha, né? Só voltou a setinha vermelha piscando, né? Uma mãozinha balançando, né? Apontando e piscando. Voltou isso. Bom, sobre essas rachaduras no tempo e no espaço, né? Vocês acham que a rachadura está seguindo eles, ou está seguindo a TARDIS, ou está seguindo a M, ou a TARDIS está seguindo a rachadura, que às vezes a TARDIS ela vai nos lugares onde estão acontecendo as coisas de propósito? Ou você acha que simplesmente as rachaduras estão acontecendo e aí acaba mostrando? Eu acho que a TARDIS está seguindo a rachadura. Eu concordo com o Breno. Tanto ao ir atrás da M, quanto agora ir atrás dessa nave, se bater com essa nave. É, mas se bem que a rachadura não teve participação fundamental, né? Apenas um detalhe. Mas pode ter sido o imã que atraiu a nave, a TARDIS. É, porque isso já aconteceu antes. A gente já viu a TARDIS chegar e... sem mais nem menos, e parar em algum lugar... Sim. Naquele episódio, não sei se é o 42 ou se é outro, que eles param na nave. A TARDIS é atraída. Eles aparecem, não é do Zood. Do Zood. Aquele episódio que a nave... Que o próprio TARDIS vai cair. É o próprio episódio que o TARDIS acaba caindo no... acabando de parar no universo paralelo. Aquilo ali, de certa forma, tá atraído. Mesmo aquele problema de... que teve na época, que foi do incidente que a TARDIS apagou e foi parar no universo paralelo. Tem vários episódios, várias referências ao longo que simplesmente a TARDIS acabou sendo atraída. Claro, lá na época com uma forma gritante, né? Agora... Vocês chegaram a pensar que essa rachadura pode ser os Senhores do Tempo tentando sair do Time Lock? Eu acho que tá... acho que tá um pouco cedo ainda pra explorar novamente isso aí. Ainda não acabei nem de digerir os especiais com o Time Lock. Não, eu também não acho que... Só se eles levarem essa ideia das rachaduras por um bom tempo, a temporada toda, e isso passar pra próxima, né? É. Isso mas pode acontecer. Mas acho que eles fecham. Esse negócio da rachadura vai fechar nesse. É. Acho que os Time Lords, de novo, o Gallifrey, tá muito em cima. É aquilo que a gente falou uma vez, acho que foi quando a gente gravou o episódio zero. Isso aí volta? Acho que sim. Mas só para a temporada de 2011, se muito na temporada de 2011. Acho que vai demorar ainda para a gente ver de novo, ter uma chance de ver os Senhores do Tempo de novo, ver Gallifrey de novo. Outra coisa também, muita gente não, a gente não chegou a comentar, mas eu achei os efeitos desse episódio melhor que o do primeiro, os efeitos visuais. Assim. Eu achei um pouco... não melhor ou pior, mas eu achei que eles seguraram um pouco nos efeitos especiais pra gastar tudo que eles têm lá no próximo com os Daleks. E na história também tinha tanta coisa acontecendo que se eles colocassem mais efeito especial ainda, a gente não ia entender nada, né? Ah, sim. Ia ficar muito confuso. Botava visualmente confuso. Eu não me incomodei, eu achei que... Ia acabar virando Transformers, né? Mas a história não precisava também de tantos efeitos, né? Mostrou o bicho depois. Mas, assim, se você vê o trailer que aparece no final, né? Dos Daleks, aquela batalha aérea no espaço, tudo, os caras gastaram uma grana. Tudo que eles economizaram nesse vai ser pro próximo. Falando do final, que eu achei uma forma legal de jogar pra da pessoa ficar afim de ver o que vai acontecer, é o Winston Churchill ligando pra TARDIS. É, achei interessante também. Isso dá a impressão que o doutor é um sujeito com influência dentro do governo britânico, né? Ele é muito bem relacionado. Exatamente. Ele deixa cartões de visita em todos os lugares que ele vai. É, tem a costa quente. O homem vai te contar assim, é o que dizem, né? A chave é o networking, né? E ele tá ficando bom, e ele é bom nisso, né? Pelo visto, né? É. Mas ele chama o Churchill até de querido. É. Não, ele manda aí me perguntar qual dos primeiros ministros. Qual dos? Todos têm meu cartão. Aí fala, o britânico. Qual dos britânicos? E ela não acredita, né? Acho que é trote. Depois ele ultrapassou achar que tá recebendo um trote, é meio complicado, né? Então, nota pra esse episódio. Ah, eu daria um 8 pra esse episódio. Eu acho que a história realmente foi confusa, como o Breno falou, mas tiveram uns pontos fortes, assim, bem relevantes, na minha opinião. E eu dou 8, assim. Acho que foi um episódio bom. Eu daria uma nota 8 também, porque apesar de ter sido uma história boa, eu não sei se foi falha da direção ou se foi falha do próprio roteirista. Então as ideias foram apresentadas de forma muito confusa. Ficou complicado para muita gente entender como os fatos estavam se relacionando. E se por um lado pecaram nos vilões, naquelas monstros da cabine, nos Smilers, eu acho que eles acertaram com a Liz Tain. Acho que foi um personagem que fechou bem o episódio e que tenderia a crescer se o episódio não tivesse sido tão corrido. Uma nota 8 pro episódio. Eu acho que eu vou acabar indo no 8 também. Teve realmente algumas coisas que ficaram mal explicadas. É uma que acho que vocês já devem ter falado, mas aquele lance da Amy, quando ela chega aí, ela faz a correlação com o doutor rápido demais. Em um momento a gente vê ela sabendo por parte dele, que é o último da sua raça, essas coisas todas. Ficou um episódio realmente corrido. Eu acho que merecia até uma extensão. Esse é o tipo de episódio que se pudesse trabalhar um pouquinho mais, rendia 2. Eu acho que renderia 2. Mas eu gostei pra caramba. Como eu falei quando cheguei, foi um episódio que eu achei tão gostoso de ver. Assim, divertido, leve. Acho que eu vou ser até mais legal. Vou dar 8,5. Daria 8,5 pra esse episódio, né? Meio de lambuja. É meio de lambuja, assim. É coisa de professor, sabe? Não. Pela letra bonita, um 8,5. Pela letra bonita, se eu daria um 8,5 pra ele. Bom, eu vou de 8 também. Acho que foi uma história legal. Assim, foi um episódio. Eu achei que, assim, dentro do episódio tiveram umas partes meio jogadas, meio sem tanta ligação, mas no final ela se fechou e se explicou. A história é boa, pena que ela foi contada utilizando de alguns artifícios baratos. E assim, eu gostei do desfecho, então merece 8, sim. Winston Churchill, for you. Oh, hello, dear, what's up? Tricky situation, Doctor. Potentially very dangerous. Think I'm going to need you. Don't worry about a thing, Prime Minister. We're on our way. O próximo, vamos ver, né? Lá vem os saleiros, né? Lá vem os saleiros, lá vem o roteirista, né? Na minha opinião, responsável por alguns dos piores episódios de Doctor Who. Piores não, né? É o Gareth Roberts, né? Mark Gatiss, putz. Tá. Ele fez The Lazarus Experiment, se não me engano, da terceira temporada. Horrível. Fez aquele da mulher da televisão, também esqueci o nome. Da Bom? Lanterna dos Idiotas. Isso, Idiotas não. Não que é filha. Onde aparece aquela fachada. Magpie Electronics. É isso. Então eu tô com o pé atrás já pro próximo episódio, né? Mas pode ser que eu me surpreenda. Eu tô com expectativas boas pro próximo episódio, né? Tem Winston Churchill, tem Segunda Guerra, tem Daleks. Provavelmente vai ser a reformulação dos Daleks, porque eu não sei se o Breno viu que saiu na capa de uma revista especializada em Doctor Who, que os Daleks vão mudar um pouco o design deles, vai modernizar. Então acredito que seja esse episódio que vai estabelecer os Daleks, os novos Daleks, para essa nova fase. Espera agora o Dalek de cada cor, responsável pelo cargo do Dalek, né? Cientista, guerreiro, estrategista. Já tinha um pouco isso, mas não era tão estabelecido, né? Não era, assim, cada um podia fazer um Dalek de cada cor, da cor que quisesse falar, e estipular uma patente para ele, né? É, então vamos agradecer os comentários das pessoas que passaram lá no site e escreveram o que acharam do episódio. A Pepper. Pepper, isso. A Nádia. O Baruque. A Nádia. Mari. Time Lady, que é o... Eu. A Katrina, que sempre comenta. Certo. Então, pessoal, participou bastante, né? É, teve a Luana, a Bianca Cavani, que elas também são bem presentes no blog, né, Eduarda. O Aco 1, o Victor. Isso, pessoal, começa a botar as teorias nos comentários, pra gente discutindo, vira um fórum. Exatamente, aí vocês acabam participando também do episódio, repercutindo o episódio e o que a gente fala aqui. Então é isso, obrigado a vocês que ouviram, obrigado a vocês que gravaram aqui, que participaram do bate-papo, e até a próxima. Até a semana que vem. Até a próxima, pessoal. Um prazer desgraçado, satisfação miserável, falar de uma série tão bacana e falar com gente inteligente que tem bom gosto. E como diria o doutor, Jerônimo!